A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Fala, galera! Eu me chamo Marcelo Oliveira, faço parte da Agenda Realengo 2030, que atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro, aqui na região metropolitana, na área urbana. E hoje tive o prazer de estar junto com o Caipira Tech Lab, conversando um pouco sobre racismo ambiental e justiça climática. Eu sou uma mulher negra, tenho 24 anos, além da Agenda Realengo 2030 e dessa atuação com mudanças climáticas, eu trabalho com produção cultural e comunicação, e a minha história se atravessa com a história de um lugar chamado Parque Realengo Verde. Esse lugar, que foi um lugar sonhado por muitos anos pela população de Realengo, trouxe para as nossas vidas uma dimensão de compreender que racismo ambiental está na enchente, racismo ambiental está na qualidade do ar, racismo ambiental está na insegurança alimentar, mas racismo ambiental também está na impossibilidade de sonhar. Quando a população diz que quer participar do processo de implementação de um parque público e esse desejo não é atendido, e quando um lugar, um espaço, né, uma área que poderia ser pública, fica limitada por anos e anos e anos, 50 anos, até ter a destinação adequada, só porque ela é na periferia, e se é racismo ambiental, sim, se é racismo ambiental também. Então, hoje, na aula, eu conversei um pouco, não só sobre a importância da gente dar nome para as coisas, mas também sobre entender como proteger o meio ambiente, proteger o nosso futuro, tem a ver com garantir qualidade de vida para a gente e para quem vem depois. Então, a história do Parque de Realengo Verde também é a história de uma ocupação artístico-cultural que a gente criou na calçada desse parque para poder dialogar com a população e testar numa escala muito menor, porque o parque é uma área imensa, né? Mas a ocupação Parque Verde é uma pequena parte dessa área, onde a gente podia ter composteira, onde a gente podia ter horta urbana, onde a gente podia ter teto verde, tudo isso com mobilização popular. É uma experiência de articulação de tecnologia social, de tecnologia ancestral numa área urbana, mas que é referência tanto para a cidade quanto para o campo. Não pela área em si, não pelo chão que se pisa, mas por essa ideia de construir através da coletividade, através das redes sociais, mas também através do campo concreto no território, novas formas de pensar o futuro, novas formas de aproximar o debate sobre mudanças climáticas, que às vezes é distante, às vezes é muito científico, do nosso dia a dia, principalmente do dia a dia da periferia. Então, o campo é periferia, a favela é periferia, e a gente sabe que os detentores do saber de cuidar da terra, de fazê-la prosperar, são os nossos ancestrais, os povos originários, indígenas, as comunidades quilombolas, ribeirinhas. Então, falar de justiça climática é também falar sobre reverenciar esses povos e aprender com eles de verdade. Não só aprender sobre as histórias, as cantigas, os métodos, mas também sobre a importância da gente agora se manifestar por justiça para esses povos. Então, a história que eu partilho do Parque Realengo Verde, da ocupação Parquinho Verde, ela agora tem a reviravolta, que é a implementação de fato desse parque no território de Realengo, uma implementação que é cercada de desigualdade, cercada de injustiça, que não atende o que o movimento Parque de Realengo Verde pede, mas que ainda assim é uma vitória. Porque se não fosse o movimento pelo Parque de Realengo Verde, ocupação Parquinho Verde, esse lugar talvez até agora não fosse lugar nenhum. Então, Realengo é um lugar que foi muito conhecido aí nas redes e na mídia por conta de um massacre que aconteceu numa escola em 2011. E a Agenda Realengo 2030 hoje tem esse compromisso de mudar essa ideia de Realengo, mudar essa pesquisa no Google de Realengo, para que Realengo tenha diversos outros simbolismos, além da violência, além da precariedade. E, por mais utópico que isso pareça, no campo concreto, numa agenda de política pública feita pela juventude, que é atravessada por um movimento popular, pela implementação de um parque, enfim, Tudo isso é muito concreto aqui no nosso lugar, na nossa Realengo. Então, acho que a partilha de hoje foi sobre racismo ambiental e formas da gente não só se indignar com ele, mas de enfrentá-lo. Foi sobre justiça climática e a importância de associar essa justiça climática à justiça de gênero, à justiça racial, à justiça econômica, e pensar a justiça sempre como um lugar de reparação. Não dá para olhar para frente sem olhar para trás. Tem que olhar para trás, tem que respeitar a nossa memória. Eu sempre digo que o pôr do sol mais bonito é o pôr do sol de Realengo. E por mais que eu veja outros belíssimos pôr do sol por aí, o pôr do sol do meu lugar é o meu pôr do sol, porque o encantamento mora com a gente. O encantamento mora onde a gente vai. E quando você mora numa periferia, quando você mora num lugar com menos recurso, a gente é criado para sair, né? Para ir para outro lugar, para vencer na vida, se mudando, indo para longe. Então, é uma disputa sobre mudar a centralidade, é a disputa sobre garantir uma centralidade que não seja de concreto, mas é também a proposta de que a arte, a cultura, a comunicação, a tecnologia sejam nossas parceiras e nossas aliadas, não só para falar de meio ambiente, mas para falar sobre garantia de direitos, para falar sobre possibilidades de futuro, de sonhos, de narrativas. Então, acho que esse foi um pouco do nosso papo de hoje e espero que ele reverbere na turma e nas diversas periferias e centralidades por onde eles estão, eles e elas estão espalhados, para a gente poder sempre dialogar sobre o que não é negociável para a gente, como diz Ailton Krenak, né? Futuro não é negociável, a natureza não é negociável. Está na hora da gente firmar os nossos pontos, firmar os nossos objetivos, firmar as nossas concretudes e fazer com que não só sustentáveis e ecológicas, mas que elas também sejam viáveis em todos os territórios, que elas sejam entendidas como direito e não como luxo. Um parque num dos bairros mais quentes da cidade do Rio de Janeiro não é um direito. E isso está errado. Isso não é a forma correta de garantir qualidade de vida para os moradores de Realengo. Então, essa história ela é um símbolo da luta da Zona Oeste, é um símbolo da luta por justiça climática no Rio, e a Agenda Realengo 2030 está aí à disposição, agora compondo uma coalizão com outras organizações também de periferia, cada uma com a sua tecnologia, com a sua geração cidadã de dados, com o seu desafio, propondo que a gente esteja no território e também esteja na escala política, na escala global, pautando o que é importante para a gente, o que não pode ficar de fora, e principalmente que o campo teórico e o campo prático estejam alinhados. Só assim a gente pode garantir um futuro. Então, foi um pouco isso que eu falei na aula de hoje. Deixei lá três frases que são importantes para mim, mas que eu digo para vocês e digo para mim mesma também. Não desistam dos seus sonhos, não desistam das suas cidades. O clima é de mudança. O clima é da ousadia de pensar diferente, da ousadia de cocriar, de repensar novas possibilidades. E justiça, justiça é honrar o caminho de quem jongou antes da gente, sabe? Eu gosto de falar que tem aquela composição que diz que Samaria na beira do fogão cantava canção murra lembrando seu torrão, mas ela chorava para voltar, estava sentindo saudade do seu lugar. Recordava do candongueiro batido com maestria por Pai João, que nesse tempo era moço e o som vibrava em seu coração, com o negro João tirando o som do candongueiro dentro do terreiro, com a sua simpatia fazendo vibrar o coração de Samaria. Samaria na beira do fogão, Samaria em condição de escravizada, de uma pessoa com a sua humanidade retirada, lembrava de onde veio, lembrava do que gostava lá. Então, por que que a gente se esquece, né? Por que que a gente cresce pensando que esquecer é solução? Esquecer não é solução, a solução é lembrar. A solução é honrar a memória, a solução é honrar os caminhos. O respeito à nossa memória é o que vai nos salvar, o respeito à nossa memória é o que vai salvar o planeta. Não existe planeta B, mas mais do que isso, não existe possibilidade da gente criar um novo mundo, uma nova sociedade, uma nova composição, se a gente não respeitar a natureza e entender que as coisas têm nome. Racismo ambiental, é crime ambiental, é absurdo, não pode normalizar os absurdos, tem que não só criar formas de falar sobre eles para o mundo, mas também criar formas da gente conseguir se organizar para pautar. Se não é assim, então como é que é? Só a gente que pode dizer. Então, acho que foi isso. Espero que todo mundo fique inspirado aí a agir e a criar. A gente aqui na Agenda Realengo 2030 segue animado e à disposição para poder não só partilhar conhecimento e ações práticas, mas sonhar junto. Vamos sonhando, que sonhar é muito bom. Um beijo, até mais. Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.